Ficha técnica sintética. Linhas entre nós, de J.A. Marcos Serra. Audiolivro gravado por gentileza nos estúdios da RCS Rádio Clube de Sintra. Narração e interpretação a cargo de associados da Actis, Universidade Sénior de Sintra. Coordenação logística e artística, Marcos Serra e Eurico Liotte. Este trabalho, em 20 episódios, é disponibilizado sem quaisquer contrapartidas, dedicado a todos os que gostem de literatura e, por qualquer razão, prefiram via auditiva. Episódio 2. Água. Água suja de lavar pés de cavador foi o que o Jorge Serra levou em cima num batismo inesperado e tardio. Porra! E nem mais piu, porque se o descobrissem ali, anichado na calha escura, ia ser o cabo dos trabalhos. Com 20 anos, dera embeiçar-se pela Maria Granja, e como o pai dela não estava pelos ajustes, andava passado de todo e metia-se em alhadas daquelas. Numa visão atual, em 1870, Manteigas era ainda um poveco, com ruas apertadas, mal cheirosas e escuras, propícias a namorados notívagos, perigosas, como vimos, para namorados notívagos. Por amiga dela, prima dele, mandara recado à Maria. Às 11, vens à janela sacudir qualquer coisa. Eu estarei escondido na quelha. E se pudermos, falamos um migalho. O Jorge que anda doido por ti. E ali estava ele, de esperanças, expectante de ver o vulto da sua amada cortado no fundo de luz vermelho pálido da candeia de azeite, caçadeira na mão, que ele era caçador com fama que daria nome a Covão da Serra e até tinha uma tapada. Sentidos de perdigueiro, capa escura, pronto para tudo e de repente... Ah, vai! Quem é que ia adivinhar que o timaçano velho ia atirar água suja para a rua uma hora daquelas? Pronto para atordoar alguém, se fosse preciso salvar o caso e a honra da sua Maria, bravo até dizer bonda, e afinal, uma bacia de água era o suficiente para lhe tirar a coragem? Vencido pelo ridículo de esperar a amada, encharcado, que nem um trapo. Mas o prémio não devia tardar, porque o sino da torre solitária de Santa Maria começara a espalhar, no ar fino da noite, as badaladas das 11. De facto, vendo subir a janela em guilhotina, o Jorge avançou, foito e de ar composto, para recolher num pulo, com o coração a bater a galope de cavalo. Era o bigode façanhudo do tio João Granja, e não a cara da sua Maria, que avançava na abertura iluminada. O homem olhou para o céu e disse para dentro de casa. Está limpo. Aproveitamos e vamos amanhã para Campo Romão. E depois, logo de seguida, respondendo a alguém. O quê? Deixa ver que eu sacudo. E puxando de dentro um panal com pragana de malhas passadas, sacudiu forte sobre o pobre apaixonado. O cair da janela cortou as esperanças e deu arrepios ao namorado desiludido, que saiu dali, pé ante pé, como se tivesse cometido algum crime. Dois dias depois ainda estava de cama, a chás. Um homem daqueles. Enquanto a mãe andava numa fona para descobrir porque é que a roupa do seu Jorge aparecera encharcada e cheia de pragana, numa noite sem lua, mas com estrelas de fartura. Quem, 30 anos depois, em noite funda de agosto, lhe desse na doideira para vaguear nas ruas da vila que dormia, nada mais ouviria que aqueles sons que o dia dissolve nos ruídos da labuta humana. Um ramalhar ali, cama gemendo em casinhoto estreito, campainha de gado em loja suja, um grunhido de porco altercador, um grilo numa horta mais chegada, ressonar estruturoso em quelha apertada, resfolgar de burro incomodado, um grito desgarrado e agueirento de uma coruja, sempre invisível, e os próprios passos ressoando, cautelosos que fossem. Veria a placidez do céu a fingir a eternidade, o recorte difuso dos cumes da serra em jeito de castelo de fantasmas e sombras, muitas sombras de recantos mal talhados. Andaria precavido no receio milenar do escuro e seu mistério, preparado para enfrentar susto de gato vadio ou ameaça de cão cigano. Talvez mesmo de alma penada, para o que teria na ponta da língua os conjuro. Se é alma de outro mundo, diga o que quer, que eu farei o que puder. Mas aquela noite de agosto seria diferente, e o suposto notívago que, chegado ao rocio da vila, respiraria um pouco mais calmo, animado pela largueza do espaço, ficaria estarrecido porque naquela noite funda de 1898, uma porta de casa abriu-se inopinadamente, quebrando o equilíbrio do mundo que dorme. Um cântaro de barra soma à porta, seguido de um vulto misterioso de mulher em roupas de dormir, longas e terrificamente alvacentas. Avança para o largo em passos monótonos, síncronos, iguais, vasilha segura pela asa, olhar estranhamente fixo, braço esquerdo pendendo e segurando uma rodilha alheia ao mundo, como se a vida lhe animasse apenas uma intenção. Logo se torna evidente que o destino é a fonte que ali corre, livre e constante, enchendo o largo com a música sem regras, de água penetrando água, havia muitos anos. Com os mesmos gestos maquinais, a mulher enche o cântaro, coloca-o à cabeça num impulso e dirige-se de novo para casa. Chega ao balcão, sobe um degrau, depois o segundo e, no momento seguinte, avança para a ombreira da porta. A vasilha bate decidida na trave de granito. Quebra-se num tom cavo, deixa cair uma batga enorme sobre a mulher que se contrai. Como se, atingida por um raio do céu, olhos aterrados de surpresa, rosto contraído, mãos abertas para a frente em garra, corpo fremindo e, segundos depois, tomando consciência do seu estado, corre para dentro em pranto, lacrimante dos pés à cabeça e enfia-se na cama, aos abraços ao seu Jorge, que acordou de um sono justo, surpreso e arrepiado ao contacto frio com o corpo encharcado da sua Maria. Enquanto ela cochichava, entre orações, a aventura terrível e satânica, à luz da vela, que acenderam sobre a palmatória babada de cera. O Jorge ia abanando a cabeça, comiserado, recomendando voz baixa, por causa dos rapazes e vizinhança, e repetindo um... Benza-te, Deus! Protetor, enquanto lembrava sem querer uma noite em que, 30 anos antes, fora ele batizado. Só que com ele, tinha a certeza, não fora coisa do diabo. Num dia, como em todos os outros, à entrada da noite, Jorge Serra saiu de casa onde entrara havia meia hora, com ar abatido e terroso. Cavar as calhitas em pendil para as bandas dos mortórios sempre dera mais canseira e sujidade para o corpo que comida para as bocas. Desceu o balcão pequeno, virou à direita e, sem pensar para quê, entrou na loja lateral. Saiu um minuto depois, com uma machada pequena debaixo do braço. Dava para reparar agora que, durante o tempo em que permanecera em casa, lavara a cara e o que pudera, mudara de roupa, preparado já para o ensaio da música que lhe encheria o serão. Ajeitara o bigode farfalhudo, que a ceia e o pano da cozinha comunitário iriam desalinhar de novo. E preparava-se agora para terminar a faina, cuidando do burrico que, paciente como todos os asnos, aguardava já em pelo, amarrado ao pilar de madeira que sustentava um varandim, luxo raro para a época. Desatou a corda, compôs a carranca, a infundir medo e respeito, deu um puxão na machada para realçar a lâmina, agarrou firme na trela e encaminhou os passos foitos e compassados para o largo do chafariz. Cara de mata-mouros. E não era preciso compor muito. Sempre mostrara desde o primeiro dia em que, protegida apenas por cuidados e olhares estudados, dera de beber aos animais naquela fonte, dos de baixo. A fonte do Picão fica a modos que longe daqui, do Rocio, enquanto o chafariz está mesmo ali, à mão de semear. E para mais, se eles lá têm água, é porque ela corre de cima para lá. E assim sendo, tanto é deles como é nossa. Foi esta lógica que o afoitou a ultrapassar a fronteira convencionada. Sabia-se lá há quantos anos, do beco do passadiço. Aos desafios que lhe fizeram de princípio, respondeu com olhares de esguelha e de ameaça, a que a fama de caçador valente dava força de verdade. Depois, foi-se acostumando a ir e os de São Pedro a vê-lo passar num acordo tácito, até ao dia em que, nas entre-hortas, apareceu morto de pancada o Manuel Lopes, do Eiró, que andava de namorico com uma cachopa jeitosa de Fundevila. Quem foi? Quem não foi? Desconfianças, quase certezas havia muitas, mas de nomes apontados, nada. Coisas de rapazes. E por aí ficou. Mas a façanha deve ter dado ânimo a novas cometidas, porque dias depois, quando, já à noite, Jorge Duarte Serra ia dar de beber à Alimária, como sempre fazia, ouviu claramente uma voz avinhada, ameaçando numa adega térrea. O próximo há de ser o cagão do tio Jorge, que passa aí todo importante, como se a freguesia fosse dele. E logo outra voz em resposta. O outro macarrão que queria levar-nos das mulheres. Este há muito tempo que nos anda a beber a água. Uma cachaparrada nos cornos e lá vai ele que nem um anjinho. A gargalhada à larve que se seguiu fez medo ao experimentado Jorge. Há quanto tempo sabia ele que o vinho é um vinhão? Deu voltas e reviravoltas na cama nessa noite. Que havia de fazer com aqueles sacanas a quem conhecer a voz? Desgraçar-se, mandando um tiro a cada um deles? Passar a ir à fonte do Picão como a prudência e o amor à mulher e aos 5 filhos aconselhavam? Mas não. Ia lá agora mostrar medo a uns poltrões daqueles que usavam a noite para esconder a cobardice. Ir, deixar de ir, foi uma noite em branco que a Maria Granja estranhou, tendo mesmo pensado que andaria moira na costa. No outro dia, já quase noite, Jorge entrou soturno na loja. Quando saiu, vinha preparado para caçar e esfolar presa grande. Espingarda de calibre largo, polvorinho, chumbo grosso e buchas, faca de caça embainhada e, como um desafio a sangue, a machadinha debaixo do braço. Agarrou na trela do burro e, com um semblante mais agreste que nunca, lá foi, em passo firme, em busca da água e do que aparecesse. Fosse por acaso ou não, Zé Pratas, um dos farroncas que ouvira na adega, estava de conversa com a filha do Talaios, que encheu o cântaro. Mais 3 mulheres aguardavam vez em paleio de tesoura em casaca alheia. O velho Jorge parou com medida estudada no meio do largo. Entalou ostensivamente o cabo da machada no cinto bambo. Tirou a espingarda do ombro, já de olhos torvos fitos no ferrabrás, que foi trocando o sorriso mordaz por um olhar de espanto suspeitoso. Puxou o cão como se fosse disparar, e avançou com o espingardão nas 2 mãos, o dedo direito a fazer festas ao gatilho. Como o burro tivesse sentido a trela solta, avançou instintivamente para o poço. O dono gritou, mais para os presentes que para o animal, tal foi o vozeirão. Xox! Só visto. Parou o burro, parou a tagarelice, pararam os movimentos, parou o caçador. Ficou tudo como se a vida tivesse parado, ao brado de um homem só. Segundos depois, sempre de olhos fitos no rapazão, avançou lento, com a ponta do cano da espingarda a desenhar arcos. A um metro, vendo-lhe já a palidez e os olhos escancarados, começou a falar-lhe num sussurro de meiguice terrível. Ouve lá, Zé. Tens chumbo grosso a mais. Não queres algum? Dispenso-te. Dou-te. Não. Não, senhor. Bem haja. Não caço com chumbo grosso. Eu, se tu der, não é para caçares com ele. É para o guardares bem guardado. E mudando para um tom confidencial. Sabes que isto de chumbo grosso, fora do cano da espingarda, é como as pedras que se arremessam. Fora da mão, nunca se sabe onde vão parar. E voltando ao tom de afabilidade sibilina, com uma calma de gelar a própria fonte... É por isso que pensei dispensar-te algum. É perigoso e tenho demais. Bem hajas, Sr. Jorge. Balbuciou Zé Pratas. Não há de quê, homem. E logo de seguida para as mulheres que estranhavam a conversa e o tom. Nosso senhor lhes dê boas noites. Apoiou a coronha à ilharga e ajeitou a trela ao burro para beber. Tudo com uma calma formidável. Mudo e apatetado, o Zé foi-se atrás da conversada que ia fazendo perguntas, a que ele respondia com um, não sei, fugitivo. As mulheres voltaram à tagarelice, agora com um tom desconfiado. A água retomou o cântico reboante no fundo dos cântares que enchiam. E Tia Elisa da Quintã, sempre a correr e sempre de afogadilho, passou à frente do grupo que esperava, disparando a frase sempre igual e repetida. Ai, raparigas, deixei-me lá botar só uma pinga de água no fundo do cântaro que tenho as batatas ao lume quase secas. E de afogadilho se foi entre risota das mais novas. O burro saciou-se, indiferente ao que se passara, e Jorge Serra, depois de ter desarmado o cão precursor, apoiou o cano no ombro, dedo no guarda-gatilho e coronha ao alto, para que não houvesse dúvidas sobre o que aquilo era. E abalou para casa, com um sorriso mau na cara, que nem o... Nosso senhor lhes deu boas noites e está amanhã, se Deus quiser. Conseguiu esmacer. Uma semana depois, quando achou que o susto enchera o cu de medo ao Zé Pratas e ao Crava, foi aligeirando o armamento e passou a levar apenas a machadinha. E só porque... O seguro morreu de velho e, de facto, no próprio dia em que de velho morreu, Jorge Duarte Serra levara a alfaia debaixo do braço para beber uma pinga de água no chafariz e dar boas noites cordiais às freguesas da fonte, já esquecido de que pisava território dos chavecos e da razão porque, de ferro luzidio, a machada se lhe aconchegava ao sovaco. O burro havia muito tempo deixara de beber água.